Essa vai tocar nos paredões. Casa. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ela ainda até o João e a galera animada. Já avisei de longe, ela balançando o bundão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ela ainda até o chão e a galera animada. Já avisei de longe, ela balançando o bundão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Tô dançando sim, tô rebolando sim. Faz um vídeo, tira foto, só me conta. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ela ainda pé o chão e a galera animada. Já avisei de longe, ela balançando o bundão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada. Ela ainda pé o chão e a galera animada. Já avisei de longe, ela balançando o bundão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Tô dançando sim, vai. Tô rebolando sim. Faz um vídeo, tira foto, só me tá dançando sim, tá rebolando sim. Eu não vou parar.